programa seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Então, estamos começando mais um QN News, hoje, segundona, dia 11 de fevereiro de 2019. E a notícia dessa vez, Bernardo, qual é? Dessa vez nós vamos trazer a notícia da visita do Papa Francisco ao Emirados Árabes Unidos. Eita! Bom, eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. O Papa foi para os Emirados Árabes Unidos nesse domingo, dia 2 de fevereiro, sendo o primeiro grande líder da Igreja Católica a visitar a Península Arábica. Francisco é o maior! Francisco é o maior! Todos gritavam. Essa visita foi feita mais ou menos em comemoração aos 800 anos de encontro do São Francisco de Assis e o sultão do Egito, Al-Malik Al-Kamil. Faz tempo, hein? Nossa! É 1219. Porra! O Francisco tentou converter o maluco, ele não quis, não. Eu acho que eu não tava vivo. Eu tava. Ah, bom. Realmente. Eu era o Francisco. Reencarnei nessa forma grotesca. Caralho! Os caras. Pra que isso? Porra. Gratuito? Pra que agredir, mano? Pra quê? Chora. É porque, tipo, qualquer coisa abaixo de Francisco de Assis é escória, né? Aham, uhum, moleque tentando desfazer. Não foi nem esse intuito. Vai. Então, o nosso querido Francisco visitou por 3 dias os Emirados Árabes, fazendo um evento que conseguiu reunir 200 mil participantes. Então, o Papa Francisco não só é o primeiro Papa a visitar a Península Arábica, como ele está fazendo uma aproximação da Igreja Católica com os países muçulmanos, que não se vê mais ou menos desde 2006. Quando o Papa da época começou a criticar os países islâmicos e a perseguição de cristãos aumentou devido à elevação do fanatismo depois do atentado de 11 de setembro, as guerras civis, essas coisas. Uma coisa muito legal que ninguém fala é que a Igreja Católica só manda franciscos pra lá, até hoje. É, teve 2. E eram franciscos. Coincidência? Lógico que será. Não. Inclusive, no Emirados Árabes, que é um país extremamente rico devido à quantidade enorme de ouro negro que existe embaixo do solo arenoso daquele local. Sim. Nós temos a questão dos países árabes que a população se recusa a fazer os trabalhos que são considerados menores, os trabalhos manuais. Então esses países acabam tendo que importar mão de obra. Tipo o Canadá, só que lá no Oriente. É tipo o Canadá, mas é mais forte. Tem uma questão na Península Arábica que vem da tradição comercial dos árabes, né? Tipo casta. Não é bem casta, mas é um negócio bem tipo trabalho manual com jantar, tá ligado? Isso aqui. Canadá é falta mesmo, né? É todo mundo especializado, é uma merda. É, no Canadá seria mais um resultado da qualidade de vida ser tão alta que a pessoa não precisa fazer esse tipo de coisa, entendeu? Aham, uhum, sim, é. Ali, aqui é mais uma questão cultural, porque pro árabe a parada é comércio, foda-se a mão de obra. Inclusive, se você pensar que muitos locais da Península Arábica a escravidão existia até pouquíssimo tempo, e quando eu digo pouquíssimo tempo, a Arábia Saudita só acabou com a escravidão em 1962. É o que eles dizem, né? Teoricamente. Na teoria, né? Bem bonito. Então nós temos 1 milhão de cristãos, né, no Emirados Árabes. Que quase, gente pra caralho. Mais de um décimo da população. Que são quase, praticamente todos são imigrantes que vieram pra trabalhar como trabalhadores manuais no país. Principalmente filipinos e indianos. E a grande maioria deles é ou hindu ou católico. Inclusive, os Emirados Árabes, eles tentam ser um baluarte da tolerância na Península Arábica, porque a gente sabe que aquela região é meio complicada. Arábia Saudita, né? Não. Então, assim, o Emirados Árabes Unidos na região é um dos países que mais aceita outras crenças. Porque, por exemplo, você pode construir uma igreja no Emirados Árabes Unidos, se você quiser. Esse é o nível de liberdade. Esse é o nível de liberdade. Porque na Arábia Saudita você não pode construir igreja. Você não pode rezar em público na Arábia Saudita. Né? Exatamente. No Emirados Árabes você não pode usar mídia para poder falar de outras religiões. Mas você pode rezar em público, você pode fazer igreja. Tem aqueles países lá que você se fechou o olho, abaixou a cabeça e fechou os braços, meu amigo. Você vai ser... A polícia vai te encoxar. Encoxar, caralho. Enquadrar. Que? Enquadrar. A polícia, caralho. A polícia saudita chega até doce, mana. Enquadrar. Eu tô falando, mano. Isso aí é haram, mano. Isso aí é pecado. Tem muito tempo que eu não gravo. As palavras vêm, eu tô vendo errado. Te encoxa. Polícia sarradita. Mas enfim, essa a ideia do Emirados Árabes de receber essa visita do nosso querido Francisco é essa, trazer essa imagem de tolerância. Que a gente sabe que é mais ou menos. Até porque agora os países árabes eles estão num boom tecnológico. Sim, eles precisam de investimento externo. Eles precisam de que as pessoas vão pra lá no lugar, tá ligado? Porque tem muita gente que não vai pra esses lugares, por exemplo, Dubai, né? Vai pro Catar, por exemplo, porque nego tem cagaço do que eles podem fazer lá. Sim. Entendeu? No Emirados Árabes teve recentemente muitos casos de desaparecimento de cristãos. Então o nego tem um cagaço de lá. Sim, se por exemplo, dando um exemplo da Arábia Saudita, que é a versão mais extrema da região, lá você pode ter culto privado. Você não pode ter culto público. Também, né? Pelo menos isso. Já é um avanço. Se você pensar que o Brasil era assim no século XIX, então eles estão uns 100 anos aí pra... Uma hora chega. A gente viu que chega. É, mano, agora eles deixaram a mulher dirigir, mano. Porra, nossa. Porra, muito liberal, mano. Tem... Maneiraíra, mano. Extremamente. Mano, permitiu cinema e mulher dirigir. Acabou. Ô, louco. Tem que parar com essa porra. Estou indo longe demais. Longe demais. Tem que voltar um pouquinho. Mulher dirigir cinema, mano? Não, não dá não. Que isso. Daqui a pouco vira Estados Unidos. Não pode. Não, daqui a pouco vira Países Baixos. Tá liberando até maconha daqui a pouco. Inclusive, ambos, tanto na Arábia Saudita quanto nos Emirados Árabes, conversão é proibido. É punível. Na Arábia Saudita é punível com morte, inclusive. É foda. Se você for muçulmano, se você for muçulmano e se converter pro cristianismo, você tá fudido e quem te converteu também. E a desconversão, tipo, eu desisto, eles te prendem? Então, mano, ateísmo na Arábia Saudita é considerado crime de terrorismo. Pensar duas vezes antes de ir, né? Você não pode nem no particular. Se você for ateu, meu amigo, na Arábia Saudita, você é crime, você é terrorista. Mano, o negócio é ser agnóstico. Você fala, olha, eu não creio nem descreio. Mano, eles vão anotar... Quando o cara for anotar no caderninho, vai escrever, ateu, foda-se. Aí eu abro habeas corpus. Não acho que se tiver habeas corpus. Não tem habeas corpus. É uma monarquia absolutista, foda-se. É que excelente, né? É o melhor país do Oriente Médio. Eu acho que eles deviam manter o país pela tradição cultural pra gente ver como que o ser humano era algumas centenas de anos atrás, sabe? 150. A gente tem de exemplo. Não que eu esteja promovendo o zoológico, mas vocês entenderam. Não que esteja. Eu estou promovendo o zoológico, mas eu não estou promovendo o zoológico. Vocês entenderam. Inclusive, quem recebeu o Papa nessa visita foi o Ahmed Al-Tayeb. O imã da mesquita de Al-Azhar, eu acho que é assim que fala, do Cairo. Esse ano que a gente passou em ato do Kenny News, Bernardo aproveitou o tempo para ficar fluente em árabe. Em árabe. E índio, hein, gente? Índio. Se prepare. O que é índio? A língua da Índia, né, cara? Não é indiano, não? Não, é índio. Mas aí você me decepciona, né? Eu fui enganado. Porque tem várias línguas, né? Mas esse Ahmed El-Tayeb... Ahmed El... Eita, pô. Ahmed El-Tayeb é uma das mais importantes figuras do Islã sunita. E ele tem meio que um plano de se tornar um papa do Islã. Caralho, esse cara é foda. Porque o Islã não tem uma figura unificada, então todo mundo fica disputando quem que é o representante. A Arábia Saudita se considera o representante porque tem as duas cidades sagradas, Meca e Medina. Sim. E esse El-Tayeb, ele tem esse plano de virar o representante mor do Islã sunita. Pouco ambicioso esse garoto, pouco ambicioso. Então ele tenta se aproximar do Papa, tipo, galera, eu sou tipo Papa, só que do Islã, tá ligado? Lalo demais, assim. Vocês estão vendo esse cara do meu lado, eu sou tipo ele, tá ligado? Esse é o nível, cara. Assim, né? Inclusive, né, eu falei que você pode construir igreja, mas na verdade você mais ou menos não pode construir igreja no Emirados Árabes. Por quê? Pra você construir uma igreja, você precisa ter um terreno, correto? Só que no Emirados Árabes, pra você ter um terreno, você precisa ser cidadão. E pra você ser cidadão, você precisa ser muçulmano. Só que a família real do Emirados Árabes, que na verdade é um mega conjunto de famílias reais, porque, se vocês não entenderam, Emirados Árabes Unidos é uma junção de vários Emirados Árabes que estão unidos. Obrigado pelo esclarecimento. E cada um deles, teoricamente, era governado por uma pessoa, então é meio complicado. É uma família real bem grande. Bota grande nisso, né? Tá em tamanho do Oriente Médio. Né? E aí essa família real doa terreno pra construção de igrejas por questão de propaganda. E a visita do Papa Francisco tem uma ideia de aumentar essas doações pra expandir o número de igrejas na região. Sim. Eles não vão gastar as fortunas que eles gastam fazendo os templos, porque existem alguns templos que no Oriente Médio que são coisas gigantescas, absurdamente grandes. E um dos maiores edifícios do mundo é um templo também. Então, assim, cara, o negócio lá é insano. Eu gosto muito. Sim, eles não constroem a igreja, eles só dão o terreno pra você construir. Não pense que eles vão fazer tipo um Al-Braja Al-Bait lá, que eles não vão fazer. Eles não estão investindo na construção da parada. Eles estão só falando assim, gente, aqui ó, agora pode. Construa as coisas aí. Qual que é as entradas burocráticas do tipo tijolo pra cristão é mais caro? Sim, sim. E a treta é também, e tem mais duas tretas, que a questão do trabalhador imigrante cristão é a péssima qualidade do trabalho dele, que ele é meio semi-escravo lá, entendeu? É gostoso. É uma inversão de valores. Inclusive, o Catar, que é outro país da região, vai sediar a Copa. Que é tipo uma península dentro da península, eu acho isso divertido. Maravilhosamente divertido. Adoro essas regiões com geografia bizarra. Nível Disneyland. Pois é. Mas o Qatar, que vai sediar a Copa, como o Gregório disse, em 2022, tem uma gigantesca polêmica nisso. Porque quem está construindo os estádios são imigrantes em nível de trabalho semi-escravo. Sim, sim. E já teve tipo um número gigantesco de mortes de trabalhadores, sim, na construção dos estádios. Uma crítica fodida internacional. Sim. E agora tá acabando também os estádios, agora que eles realmente começaram a meter o pau neles, mas tipo, tudo bem. Inclusive, eu acho maravilhoso qual que é o esporte nacional do Qatar. Não é o futebol, não? Não. Ué. Eu quero que você faça uma aposta de qual será. Cara, eu vou chutar cricket. Corrida de camelo. Cricket. Corrida de cachorro. Corrida de camelo. De cachorro, o camelo não corre. Corre, mas não tão bem quanto o cachorro. Mas sabe qual é o esporte nacional do Qatar? Falcoaria. Ah, cara, eu jurava que era com aqueles cachorros. Me enganei. Mas, mano, seu país tem que ser muito rico pro esporte nacional ser falcoaria. Tem que ter muito petróleo pra fazer uma coisa dessa. Realmente. E a outra treta dessa visita é que o Papa é um grande crítico da guerra civil no Iêmen. Ah, começou a falar de guerra civil, temos um problema. Porque guerra civil não é uma coisa que só o país que tá sediando a guerra civil deve se intrometer. Você que pensa. E quem que está na liga liderada pela Arábia Saudita participando da Guerra Civil no Iêmen? Ah, não sei. Os Emirados Árabes Unidos. Ah, nossa, eu tava tão na cara, eu devia ter chutado. E aí o Papa quer criticar a parada, mas o anfitrião dele é um dos filhos da puta que estão matando criança no Iêmen. Eu tô falando, mano, quem tem que mexer nessas coisas é o sediador da guerra. Então, inclusive, você tinha uma pequena comunidade de cristãos no Iêmen que tá basicamente extinta hoje. É. Depois da Guerra Civil. De todos que foram mortos durante a Guerra Civil, que é basicamente uma guerra... civil. É, religiosa lá dentro. Pois é. E que o Iêmen, a parte do norte do Iêmen é apoiada por uma liga de países liderada pela Arábia Saudita, que tem a participação dos Emirados Árabes. Então, durante a estadia do Francisco, ele falou sobre esse caso. Eu até recomendo ler o que ele falou nos textos, que a gente vai deixar em um link na descrição para vocês verem. É, tá tudo no post. Ele criticou a guerra, mas ele não falou, tipo... Mano, na Arábia Saudita tem que parar de matar crianças. Não, ele só falou, mano, guerra é uma coisa ruim, tá ligado? Porque também se ele falar alguma coisa, né? O Papa não volta. Não tem santidade que faça algum milagre. É o primeiro Papa na... É o primeiro Papa aí no... no... na... no... Qual que é o nome, gente? No... Na Península Árabe. Na Península Arábica e o último a voltar. Arábica, é. A última e o primeiro a não voltar. Quer dizer, não, acho que... E o primeiro a não voltar, exato. A Arábia Saudita não gosta de sequestrar líder de Estado de outros países, então... Só que o Papa... Papa agora vai ter a sede dele, a sede do Papa agora é qual que é o nome da capital do Emirados Árabes? É Abu Dhabi. Abu Dhabi. Mas enfim, é basicamente isso. Nós temos essa grande treta do Papa, das pessoas falando que o Papa é um globalista, islamista, fascista, comunista, reacionário, taxista. Ele é fascista. Mas e o Papa, como um jesuíta que ele é, ele tá basicamente, ele tá recolocando a igreja naquele local diplomático que ela tinha no passado, que se perdeu ao longo dos últimos anos. É basicamente isso que ele tá fazendo. Tanto que qualquer oportunidade que o puto tem, ele fala, gente, vocês querem que eu medie o conflito aí, na moral? Tipo, você tá de boa lá com seu vizinho brigando, aí aparece um pai e fala, vocês querem que eu medie esse conflito aí? Na moral, deve ser muito foda, né, mano? Você tá lá com seus... Ele sai do chão, mano. Com seus 70 e tantos anos e você se dispõe a mediar conflitos. Mano, ele é jesuíta. Tem que ter respeito, jesuíta, não... Tem que respeitar. Jesuíta não desiste nunca, mano. É verdade. Os jesuítas foram criados pra Portugal e Espanha pra mandar pras colônias. E eles foram expulsos do Império Português e do Império Espanhol. E mesmo assim continuaram, mano. Os caras são fãs. São mesmo. Símbolo de luta e de diplomacia. É, grandes jesuítas. Então tamo aí, sorte pro Papa Francisco, sorte pro Iêmen, vocês vão precisar. E o Papa é pop. E o pop não poupa árabe. Esse vídeo vai ficando por aqui, nós nos vemos numa próxima e... Tchau! Falou!